I have to lose some. Então eles invadem, entram no seu país e fazem um genocídio em massa. Não respeitam sua história, discriminam sua raça. Vivem com regalias e te deixam na desgraça. O mundo jaz no maligno, dominado pelo mal. Convivemos com uma ameaça mortal. Talvez um dia acorde com uma bomba explodindo no quintal. Faz um barulho. Humanos insanos são os líderes norte-americanos. Eles não querem a paz universal. O que eles querem é o domínio mundial. O poder, a riqueza, o controle sobre sua cabeça. Mas não terão paz, nem hoje nem amanhã. Se lembrarão para sempre do Vietnã. Daqui pra frente é provável que o terror aumente. Está evidente que não vai parar nas torres do World Trade Center. No Iraque, Bagdá, nunca se esquecerá. O mundo islâmico sempre irá revidar. Do campo brota amor, resultado da chacina. Nagasaki, Hiroshima, não esquecem a carnificina. Eles também queriam uma casa na colina envelhecer. Ter filhos e ver os netos nascerem idêntico a você. Capitalista e aqui, mas a diferença é que morreram antes. Vítimas de bombas ou de tanques. Não odiamos povo algum, amamos nossos semelhantes. Quanto moleque novo morreu na guerra do Golfo. No meio do fogo, pensando em defender seu povo. Mas o interesse do governo é outro. O que eles querem é algo que nunca alcançaram. Pois está muito distante o domínio do pleno poder. Jamais irá pertencer a um presidente. O poder de verdade pertence a